Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, hoje é sábado, estamos no dia 23 de julho de 2011 e dará início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso programa que hoje lhe vai trazer grandes sonoridades. Aliás, já começamos com uma de Susana Schiane, que nos traz, aliás, um belíssimo tema tocado ao piano. E foi então com Susana Schiane que abrimos, aliás, a edição de hoje do nosso Nota 7. Vamos agora seguir com um tributo aos Evanescence, é verdade. A String Quartet fez um tributo aos Evanescence e vamos aqui ouvir dois temas desses, deste disco. Antes de mais, e eu estava aqui à procura dessa mesma informação, a música de Susana Schiane chama-se Meeting Mozart. E agora sim vamos seguir então para o String Quartet, que nos trazem My Mortal e também Bring Me to Life. São as próximas duas que vamos ouvir nesta edição de hoje do Nota 7. Edição que, se não estou em erro, já se aproxima, aliás, aproxima-se muito já, só falta aqui conferir quando, e já agora vou fazê-lo, da edição número 100. Ora, precisamente hoje é número 98 e, se tudo correr bem então, de hoje a uma semana será a número 100. Ora, vamos então ficar com estes dois temas, My Mortal and Bring Me to Life, músicas aqui tocadas pelo String Quartet. Vamos ouvi-los então a partir de agora. Thank you. Acabamos de escutar Bring Me To Life, música tocada, aliás, Bring Me To Life, música que é tocada pelo String Quartet. Vamos agora ficar com Allura, de Chris Spears. Vamos também ficar com Sales of You, a música de Govee. E é ao som de Sales of You que vamos fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Eu quero enviar-lhe desde Vila Nova de Gaia, ele me disse antes de sinal no meu encontro, um forte abraço, fazendo votos de que esta seja a ser uma tarde do seu inteiro agrado. Vamos à música então, recordemos Chris Spears com Allura e ainda Govee com Sales of You, dois temas instrumentais para fechar a edição de hoje do Nota 7. Fique bem, tenha uma boa tarde e até amanhã.